vejo seu olhar. Está sem esperança. Os problemas são tão grandes e ninguém vem ajudar. O seu fardo está pesado. Está difícil de andar. Sofrendo, não tem mais forças pra lutar. Deus é contigo, não duvide, não, não chore. Não chore.